entregou as drogas e entrou no mundo do crime. Se iludiu pensando que estava em um filme. A real é muito diferente, você precisa ser mais consciente, encarando os fatos, vivendo a situação, deixando de lado este mundo de ilusão. A vida não escolhe idade pra tragar humano, esta é a história de qualquer ser humano. Como diz o ditado, pra morrer basta vivo. Falhou nas ideias, levou um tiro. Vejo sua mãe e seus irmãos a sofrer. Até o caçula começou a se perder, seguindo os passos do mais velho que pagou pra ver. Que agora sem motivo vê o seu irmão morrer. Não quero ver nosso dia a dia, que ocorre nas ruas da periferia. Pretos e brancos sofrendo com a pressão da burguesia. Nada disso eu queria para minha ou para sua vida. Os políticos olham sempre pros seus próprios bolsos, falam em aumento, será que estão ficando loucos? Quando vem um pobre não tem coragem de ajudar, mas nas suas campanhas sempre diz o país tem que melhorar. Já estamos cansados de tanta palhaçada, promessas, promessas que nunca levam a nada. Motivos de sobra temos pra querer viver, ter nossos filhos nas escolas e com saúde crescer. Condições de viver só Deus pode nos dar. Se dependermos dos homens em lugar nenhum vamos chegar. Quero melhora, uma vida farta pros meus irmãos. Paz nas quebradas, paz a todos os corações. Não quero ver ninguém sofrer. Quero paz pra mim. Estou cansado de ouvir, mas eu vou dizer, esta vida estou cansado de viver. No nosso movimento vamos sempre insistir, pois uma nova situação no país queremos ver. A paz que pedimos, ela é muito cobiçada, tanto na burguesia como em qualquer quebrada. Cristo é a resposta para o Brasil e o mundo. Só ele pode nos livrar de um sono eterno e profundo. Você pode escolher o caminho que vai seguir, e a realidade não temos como não ouvir. Podemos falar e numa rima até nos expressar. Não basta só ouvir, viver ou ler, temos que acordar. O modo de vida de muitos vem piorando, enquanto desta oportunidade outros estão se aproveitando. Sofrimento não quero ver, e sim o mundo mudando, sempre pra melhor, na paz de Deus vamos.